Deus daquele que nos visita nessa noite. Gostaria de que você pudesse abrir a sua Bíblia lá na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versos de 12 a 16. Filipenses, capítulo 3, versos de 12 a 16. Esse não vai ser um texto como pretexto, mas nós não vamos nos aprofundar no texto, mas a ideia dele é que serve para mim nessa noite poder compartilhar, né, de forma embasada aquilo que a gente quer tratar nessa noite. Filipenses 3, versos de 12 a 16, você abriu a sua Bíblia, você pode acompanhar comigo. Diz assim: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Quando eu leio o apóstolo Paulo através desse texto, na minha mente vem logo a ideia de que a ideia maior do Evangelho é de que a vida cristã não para, de que a vida cristã é nada constante, de que a vida cristã ela ressignifica os fatos, os acontecimentos do passado. A gente não esquece o passado. O Evangelho não tem essa proposta de que eu me converti e o meu passado foi apagado, não. A gente ressignifica, relabora o que a gente vivenciou, mas a gente caminha para frente. A gente tem um alvo, que é Cristo Jesus, que é o encontro com Cristo, que é alcançar a perfeição plena. Então, quando eu leio Paulo através desse texto, me vem a ideia de que Paulo, né, esquece, né, sentimentalmente das coisas que ficaram para trás, mas ele caminha reelaborando, ressignificando a vida agora através de Jesus, através da cruz. Nessa noite eu gostaria de compartilhar com vocês sobre a necessidade de ressignificação. Se eu pudesse intitular essa mensagem, seria Ressignificando e Reticências, né, porque é uma postura que a gente deve se permitir sempre. O conceito, o que significa ressignificar, é dar um novo sentido ou aprofundar o sentido sobre algo, sobre alguma coisa, sobre alguma situação que nós vivenciamos. Então, ressignificar é, grosso modo, dar um novo sentido, reelaborar aquilo que já fizemos antes. Alguns estudiosos dizem que ressignificar é uma atitude mental, né, talvez uma habilidade mental que deve ser desenvolvida por os habitantes que convivem, né, que estão mergulhados na contemporaneidade ou nessa época que nós chamamos de pós-modernidade. Ressignificar deve ser uma postura que deve ser desenvolvida por nós, porque esse tempo que nós chamamos de pós-modernidade é o tempo, né, das realizações ou dos sentimentos muito voláteis, muito passageiros, esse sentimento das coisas que são descartáveis, são coisas tão próprias desse tempo, de não apego às coisas, né, das coisas perderem o seu significado, seu valor de maneira tão rápida, que essa atitude mental de ressignificarmos deve ser algo que nós devemos exercitar. Porque se nós não fizermos isso, esse tempo que nós vivemos, o processo de coisificação, né? A gente vai tratando as coisas como algo muito comum, como algo que a gente deve descartar na mesma hora. Isso a gente denomina de processo de coisificação. Aquilo que tem valor vai perdendo valor, e essa filosofia pode nos tomar pelo braço e a gente pode começar a viver a vida, ou enxergar a vida, ou as nossas realizações, de maneira muito mecânica. O processo de coisificação faz com que a gente viva de forma mecânica, é o fazer por fazer, né? É o fazer sem entender, apenas fazer, porque já está no meu costume, já está na minha realização cotidiana, que eu vou fazendo. Então a gente tem a possibilidade de transformar as nossas realizações, ou aquilo que fazemos, ou o sentido das coisas que fazemos, se tornar um sentido extremamente utilitarista, sem significado profundo para a gente, sem entendimento daquilo que a gente faz. Diante disso, é importante a gente ressignificar, e aí volto a dizer, aprofundar o sentido do que as nossas realizações têm para a gente, aprofundar o sentido do que as nossas vivências têm para a gente. Daí a necessidade de a gente colocar isso em prática. E quando a gente para ressignificar, a gente pode ressignificar as nossas relações afetivas, a gente pode ressignificar as nossas relações de trabalho, a gente pode ressignificar as nossas relações interpessoais e familiares, a gente também pode ressignificar a nossa relação com Deus ou a nossa espiritualidade. Ressignificar seria aquilo que a gente chama de DR, né? Discutir a relação, mas é discutir a relação existencialmente, discutir a relação que parte de dentro de nós com o nosso mundo externo, com aquilo que está fora de nós. Então a gente começou um novo ano, 2011 está aí, nós estamos no terceiro dia, né? Ou segundo dia? Segundo dia. E muitas das coisas que nós fizemos em 2010, iremos continuar realizando em 2011. E a gente vive a falsa ilusão de que na passagem do ano, na explosão dos fogos artificiais, tudo que a gente vivenciou o ano passado vai se transformar num passo de mágica e tudo vai se tornar novo agora. A gente vive essa ideia, essa ilusão mental de que num passo de mágica as coisas vão se resolver da meia-noite para o primeiro minuto desse novo ano que começou. E muitas das coisas que nós vivenciamos o ano passado que não foram tão legais, outras que pensamos em melhorar e não melhoramos, outras que precisam de pequenos ajustes, coisas que no ano passado foram tão desgastantes e desgastadas, vão continuar existindo nesse próximo ano. E se a gente não parar um pouco para dar um novo sentido àquilo que fizemos o ano passado e continuaremos fazendo esse ano, a gente vai viver de maneira insatisfeita, de forma mecânica, do mesmo jeito. Então, ressignificar, dar um novo sentido às coisas que realizamos antes, é uma atitude extremamente importante para nós hoje. Veja só, nós estamos voltando a frequentar a doxa no primeiro domingo do ano. Amém. Mas isso precisa ganhar um novo valor para a gente, entendeu, Pedrinho? Porque se a gente vir por vir e não entender por que que a gente vem, não entender o significado desse ajuntamento aqui, isso perde o seu valor, perde a sua graça, perde o brilho. Para que que eu vou lá? E a gente precisa ressignificar, aprofundar o motivo que nos move a vir aqui, estar juntos, cultuarmos a Deus, participarmos dessa história. E isso é ressignificar. Pensando um pouco sobre isso, eu gostaria de propor dois aspectos que acho que são importantes da gente pensar a ressignificação. ou nessa atitude que a gente precisa desenvolver ou exercitar, é ressignificar o desenvolvimento da nossa relação com Deus. Preste bem atenção. Ressignificarmos o desenvolvimento da nossa relação com Deus. Eu quero chamar a sua atenção para o aspecto desenvolvimento da relação com Deus, né? E nesta construção dessa relação, e é nesta construção dessa relação que está o problema de muitos de nós aqui. Porque a ideia da relação com Deus até a gente tem. A gente julga que é importante, a gente julga que é importante para as pessoas, a gente julga que relacionar-se com Deus é importante a gente ensinar para os nossos filhos. Mas o problema não está nessa ideia da relação com Deus. O problema está na forma como nós construímos ou desenvolvemos essa relação com Deus. Aí se encontra o grande X da questão e é o momento que a gente se complica. A gente começa até uma história bacana com Deus, né? A gente vai se desprendendo de alguns conceitos e paradigmas religiosos. A gente começa a entender que a graça é suficiente para a vida da gente, que o perdão de Deus é maior do que todas as coisas. A gente vai entendendo que servir, né? Eu compreendendo a ideia do serviço dentro do reino do Senhor. Mas, de repente, a gente retroage, assim, de uma hora para outra. Parece que a gente chuta o pau da barraca nesses conceitos que acalentam o nosso coração e fortalecem a nossa alma. E a gente retroage para uma relação com Deus extremamente amedrontada, tensa, né, nervosa. Né, a gente não consegue estabelecer uma relação de amizade ou desenvolver uma relação de amizade com Deus. E por conta disso, eu gostaria de propor a vocês aqui a necessidade de a gente ressignificar na construção desse nosso relacionamento com Deus o fazer mais e o ser mais para Deus. É importante a gente ressignificar o conceito de fazer e ser. Porque nessa construção da relação com Deus, a gente se perde achando que fazer é mais importante do que ser. Talvez alguns de nós aqui começou o ano, né, olhando os fogos e fazendo a sua oração e dizendo para Deus: Deus, nesse ano de 2011 eu quero fazer mais para o Senhor, eu quero dar mais tempo, quero dar mais horas, quero dar mais dias, quero ser mais ativo na obra do Senhor, quero fazer mais coisas dentro da igreja. Cuidado, porque o fazer só ganha sentido e só ganha significado relevante para as nossas vidas quando o fazer é consequência do ser mais. O fazer só ganha sentido para a gente, o Senhor tem relevância na nossa vida, na nossa relação com Deus, quando o ser mais nos move a fazer alguma coisa. A neurose evangélica, e talvez de muitos de nós, é que este fazer mais, às vezes está muito atrelado ao fazer alguma coisa dentro da estrutura igreja, dentro desse ambiente aqui. Aí eu preciso desenvolver algum ministério, eu preciso tocar no louvor, eu tenho um sonho de tocar um instrumento para Deus. Nada contra isso. Mas não é isto que vai tornar saudável a sua relação com Deus. A neurose que a gente fica inserido nela é que a gente é tão eficiente fora desse ambiente, no nosso trabalho, a gente exerce liderança, a gente resolve pepinos grandes, a gente é tão eficaz na resolução de problemas dentro da estrutura dentro da empresa, e na igreja, nesse ambiente, parece que eu não faço nada. E a gente entra em crise. Ah, eu sou tão eficiente lá fora e aqui dentro eu não consigo realizar nada, me falta tempo, eu fico angustiado, né? Eu vou me sentindo que eu não estou bem com Deus, eu não estou me relacionando bem com Deus, eu vou entrando na ideia de que Deus não está se agradando da minha vida porque eu não estou realizando alguma coisa aqui dentro da comunidade. Como se a minha vida lá fora não tivesse conexão nenhuma com a vida de Deus, com aquilo que Deus quer para mim. Eu tenho encontrado, gente, muita gente boa ao longo desses anos, mas que tem vivido uma crise constante, entrado numa loucura, numa neurose tão forte, porque se vêem assim, tão eficientes no mundo do trabalho, mas na igreja não desenvolvem nada e ficam angustiados. E aí é o grande problema. É como eu desenvolvo a minha relação com Deus. A ideia de relacionar-se com Deus está aí. Mas como eu desenvolvo essa relação, né, cheio dessas angústias, cheio dessas neuras, vai tornando a minha espiritualidade adoecida. Então, a gente encontra pessoas que adoeceram nessa construção da relação com Deus porque acharam que fazendo mais, Deus vai gostar mais delas, que se envolvendo mais, ou tornando-se ativistas, né, tô gastando a minha vida, todo o meu tempo na igreja, isso não vai fazer Deus gostar mais de você ou menos de você. É importante a gente ressignificar o fazer e o ser. Se você é um médico, se você é um advogado, se você é um músico, se você é um administrador, se você é um arquiteto, se você é o que é, seja sal e luz onde você está sendo. É importante ser mais cristão nesse ambiente. Vai dar muito mais fruto do que você se angustiar e ficar aleijado na sua relação com Deus porque você não está envolvido em alguma coisa aqui dentro da estrutura. Seja cristão, seja a representação, um pequeno Cristo, seja a imagem de Jesus aonde você está. Dê fruto lá. Se você puder e quiser usar o que você tem, aquilo que Deus lhe deu aqui dentro também, maravilha, bênção. Mas o que é mais importante é a gente ser mais cristão do que ser ativista. Então, nesse começo de ano, acho que é importante a gente ressignificar a nossa relação com Deus com base nisso. Redefinindo a construção saudável da minha relação com Deus, nos preocupando, entre aspas, em sermos mais cristãos e menos ativistas na nossa relação com Deus. E aqui, uma palavra assim muito carinhosa, né? Para nós enquanto comunidade, quando temos muitos planos para esse ano, a gente precisa ressignificar também todas essas ações que estão propostas, para que essas ações não se tornem ativismos para nós e que elas percam o sentido daquilo que nós estamos propondo como serviço à comunidade. Essas ações aqui devem ser consequência daquilo que cremos, daquilo que entendemos do Evangelho, e isso deve ser proposto nesta perspectiva e não apenas como uma atividade da comunidade pura e simplesmente. Outro ponto que eu gostaria de propor aqui para a gente, esse é o último ponto para a gente pensar, é que nós devemos ressignificar o viver em comunidade. Ressignificar a primeira proposta na construção ou desenvolvimento da nossa relação com Deus, mas é importante a gente ressignificar o viver em comunidade. Viver em comunidade e estar na comunidade são conceitos totalmente diferentes, não obstante serem parecidos, mas possuem significado e desdobramentos totalmente distintos um do outro. Eu posso confundir que estar na comunidade é viver a comunidade. São dois conceitos totalmente diferentes. Viver em comunidade também não tem muito a ver com a minha frequência. Ah, eu frequento mais a comunidade, então eu vivo mais a comunidade. Eu tenho maiores responsabilidades na comunidade, então eu vivo mais a comunidade. Também não tem nada a ver com isso. Viver em comunidade também não tem nada a ver com estar fora da comunidade. Tem gente que diz assim, não, eu desenvolvo a minha relação com Deus na minha casa mesmo, no meu quarto, na minha sala, né? A minha comunhão com Deus é bacana por conta disso. A Bíblia não apoia essa ideia. A Bíblia diz que é importante que estar junto, participar, conviver, relacionar-se, faz parte da minha espiritualidade, da minha relação com Deus, que se expande entre as pessoas. De forma que não há condições de eu dizer que eu estou com uma vida legal diante de Deus se eu não me relaciono com as pessoas. É uma consequência natural. Se eu estou tendo uma relação saudável com Deus, eu vou me relacionar saudavelmente com as outras pessoas. E aí, viver em comunidade. E quando eu penso em comunidade, eu vejo esse ambiente aqui, eu vejo os desdobramentos desse ambiente aqui, como uma sala espelhada. E para todo canto que eu olho, eu me enxergo, eu me percebo, eu me vejo. E estar numa sala, espelhada, se pelo menos você não teve essa experiência, ou pelo menos entrar numa loja que tem vários espelhos, você se vê em todos os cantos, é muito importante, porque, ou muito interessante, porque você consegue enxergar coisas que você não viu, né? Certa vez eu entrei numa loja e tinha vários espelhos, e eu pensei que estava abalando, né? E aí o meu cinto estava comendo duas alças da calça. Mas eu só tinha me visto de frente em casa, eu não tinha visto. Isso acontece com a gente que é homem, né? Bota cinto em calça. E aí, eu, achando que estava bacana, e aquela cena lá, horrível, né? E outros fatos devem já ter acontecido com vocês aqui. Então, a sala espelhada permite que a gente se enxergue por ângulos diferentes. E viver em comunidade, queridos, é bastante interessante a gente ressignificar isso também, nesse primeiro momento do nosso encontro, é porque é na comunidade que eu me reconheço. É estando entre as pessoas que a minha identidade pessoal e também a identidade cristã é fortalecida, é amadurecida. É viver entre as pessoas que eu tenho tanto as minhas potencialidades quanto as minhas debilidades reconhecidas por mim. Porque a gente que está daqui de dentro, a gente acha que está abalando, né? E aí um irmão chega para a gente e diz, bicho, tu tá mal nisso aqui. Mas eu só vou ouvir aquilo se eu estiver entre as pessoas. E alguém tem a liberdade, a proximidade, com carinho e amor, de chegar para mim e dizer assim, olha, cara, tu está vacilando nisso aqui. E aí, quando a gente está isolado, não tem ninguém para dizer naquilo onde eu preciso melhorar, ou aquilo que eu preciso melhorar. E viver entre as pessoas possibilite que essa sala espelhada, ela se expanda, e eu comece a me enxergar por ângulos diferentes. Diferentemente de quem não está na comunidade ou que não se permite a vida em comum, não se permite ser conhecido, que não se expõe, que não abre o seu peito e diz, olha, eu sou isso aqui, com os meus defeitos, com as minhas qualidades. Quem passa pela comunidade ou quem não está disposto a viver em comunidade tem uma postura diferente. É justamente aquela pessoa que critica, que recrimina, que percebe apenas os outros, mas não se identifica. Ele não se reconhece no outro porque ele se acha melhor do que o outro. Viver em comunidade é um terror. Presta bem atenção. Viver em comunidade é um terror para quem não admite a ideia de ser transformado. Viver a comunidade, estar entre pessoas, é um terror para quem não admite a ideia de que precisa melhorar e que precisa ser transformado. É quando a gente se relaciona, quando a gente possibilita que pessoas possam conhecer as nossas fragilidades e as nossas potencialidades, quando a gente se dispõe a estar desenvolvendo, construindo relações afetivas relevantes, sérias, que acrescentam a nossa vida, que trazem acréscimo à nossa vida, que constrói coisas novas na nossa vida, isso traz para nós um significado profundo do que é ser igreja, do que é estar vindo para uma comunidade ou participando dela. A comunidade é um espaço para o desenvolvimento da fé e o fortalecimento da vida. Eu escrevi dias atrás falando sobre essa ressignificação do que é viver a comunidade. Nas conversas tolas e bobas que eu tenho com muitas pessoas aqui, as conversas sobre a vida, que Deus fala muitas vezes para mim, fortalecendo, fazendo-me entender que as minhas questões não são tão complexas quanto eu imaginava. E essas desconstruções acontecem quando a gente bate um papo, quando a gente para sentar com o outro e conversar sobre a vida. Há uma mística quando a gente se permite a viver em comunidade. Algumas ações que acontecem aqui na Doxa, que elas podem ser ou devem ser percebidas como espirituais, tanto espirituais como esse momento aqui. A gente tem a proposta aqui do almoço comunitário. Não é nesse almoço que você vai conhecer a vida de alguém, obviamente. E nem estou aqui falando romanticamente, dizendo que da hora para outra a gente vai construir uma relação de confiança com aquele que eu encontro aqui no domingo e eu vou ter a necessidade de abrir a minha vida. Não, as construções, os relacionamentos humanos, elas são processuais. A conquista da confiança. Mas o que eu quero dizer para você é que esse espaço é o espaço propício para isso. Tem muita gente que tem dificuldade porque perdeu a confiança no outro. E aí participa da comunidade, mas não se envolve porque tem medo de ser ferido, de ser frustrado de novo, de ser decepcionado de novo. Eu vivo a comunidade, mas eu não participo dela. Eu não vivencio a comunidade porque eu sou desconfiado com as pessoas. E a comunidade é o lugar de cura. É o lugar da gente se reconhecer no outro, também nos defeitos. Esse não é o lugar perfeito. Quando eu olho para vocês, quando eu olho para mim, eu me reconheço, né, nas minhas dificuldades, nos meus defeitos, nas minhas qualidades. E aí a sala espelhada permite que a gente veja o outro e a gente não crie expectativas sobre o outro. Expectativas indevidas de que o outro deve fazer assim, ou falar, ou pensar desse jeito. Não, eu devo ter a mesma expectativa que eu tenho sobre mim. De que eu não sou perfeito, de que eu não sou Jesus Cristo, estou na busca de ser discípulo de Jesus. Tem o Zé Guidão, não é? Zé Guidão é um grupo que tem se reunido aí para dar umas pedaladas. Eu vejo isso tão espiritual, sabe, cara? Isso não quer dizer que para você ser espiritual você precisa comprar uma bicicleta, não é isso. Ou você pode ganhar um, né? Mas é tão espiritual porque quem não tem pode conseguir uma emprestada. Né? Mas é o espaço de você pedalar junto com alguém, de repente bater um papo, tirar foto, contemplar belezas da nossa cidade. E que isso alimenta a nossa alma também, gente. E pode ser num momento como esse que a gente se reencontre com a gente mesmo, que a gente se reencontre com o outro, aprofunda o relacionamento com o outro. O Zé Guidão, que a gente chama de Guidon, de bicicleta, né? É um grupo que tem andado de bicicleta aqui na Doxa todos os domingos pela manhã, né? E você está convidado. Se você tem uma monareta, tem uma trekking, está convidado da mesma forma, tá certo? Então a Mois e Everton aí estão conduzindo esse grupo, né? E tá um espaço aberto. Eu até queria, mas a minha bicicleta quebrou o pedal antes do final do ano, na minha última pedalada. E, mas essas coisas são tão simples, mas que refletem a comunidade. Nós temos um encontro aí informal de oração, de algumas mulheres que se encontram para orar. Nós temos aí algumas pessoas que se encontram casualmente para conversar mesmo sobre a vida durante a semana. Pessoas que se visitam, né? Então, estas coisas, gente, são de fato as coisas que dão sentido viver em comunidade. É a gente partilhar a vida, é a gente estar junto, experimentando coisas da vida e nessas oportunidades que Deus nos dá e conhecermos as outras pessoas. Como eu falei, a gente só tem essas duas coisas aqui para propor, mas, como eu disse no começo, ressignificar é um exercício mental, é uma habilidade que a gente deve desenvolver, porque senão 2011 vai ser tão comum, vai ser tão banal, vai ser tão mecânico, vai ser tão isso de novo, é, vai ser isso de novo, mas o de novo ou isso de novo poderá ter um prazer novo, ser redescoberto, ser revisitado, nos surpreender. Aí, voltando à frase de Lula, como nunca antes na nossa vida, sermos surpreendidos por coisas que são tão simples e corriqueiras e que continuarão a fazer parte da nossa rotina. Quando a gente se permite a se ressignificar, as coisas podem ganhar um valor novo, mesmo que sejam as mesmas coisas que a gente fez o ano passado. Então, eu queria propor que no começo desse ano a gente tivesse essa disposição mental de estar ressignificando as nossas vivências, as nossas situações, as nossas relações e também a nossa vida em comunidade, assim como a nossa relação com Deus. Que Deus nos abençoe.